enquanto eu sinto de você. Some depois disse que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Vida, não te tá tchonina, só que tu mais ainda. Todas amigas, sua sentada preferida. Malvada artista, mexe e vem por cima. Ter que descer, vou me segurar. Se te não me encara, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham nós se amar. Vai ter que descer, vou me segurar. Senta devagar pra não se machucar. Não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham nós se amar. Sinto de você. Some depois disse que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Vida, não te tá tchonina, só que tu mais ainda. Todas amigas, tua sentada preferida. Malvada artista, mexe e vem por cima. Vai ter que descer, vou me segurar. Se te não me encara, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do luar. E as estrelas acompanham nós se amar. Vai ter que descer, vou me segurar. Senta devagar pra não se machucar. Não é só por você,